Bom dia, meus queridos. Quarta-feira, 3 de abril do ano de 2024, aqui vos fala. Como sempre, o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, começando mais um dia, mais uma quarta-feira que o Senhor nos concede. Esse, com certeza absoluta, é mais um dia que nos fez o Senhor, dia de bênçãos, dia de vitórias, dia do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida, amém, queridos? Eu quero convidar você para nós começarmos esse dia, como sempre fazemos, falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos, amém, queridos? Paizinho, nós queremos te louvar, te engrandecer e te agradecer pela noite de sono abençoada e pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma quarta-feira na tua presença, meditando na tua palavra. Obrigado, Paizinho, pela vida de cada um dos teus filhos que o Senhor tem separado para juntos meditarmos na tua palavra todas as manhãs. Visita cada um, Paizinho. Quem sabe nesta quarta-feira esse coraçãozinho está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra, Senhor Deus, de uma palavra de conforto, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de direção, de conselho, de orientação. Nós não sabemos, mas o Senhor sabe, Paizinho. Por isso entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a noite em dia, transformando a derrota em vitória, a lágrima em sorriso, a tempestade em bonança, a maldição em bênção, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Paizinho, tu conheces cada um dos nossos dramas, dúvidas, dilemas, crises, conflitos, traumas, medos. Por isso te pedimos, entra com providência, Paizinho, entra com providência e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Graças a Deus. Agora sim, quero convidar você para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando hoje Mateus capítulo 12, o verso de número 41, que nos diz assim: Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Título da nossa meditação de hoje: a importância do arrependimento. Lutemos contra o pecado, que nos assedia constantemente. E quando formos derrotados, que nos arrependamos verdadeiramente. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos falado nas nossas mais recentes meditações, alguns escribas e fariseus pediram a Jesus que lhes mostrasse algum sinal da parte dele. O mestre então lhes respondeu que nenhum sinal lhes seria dado além do sinal do profeta Jonas. E, queridos e queridas do PSM, como vemos no trecho separado para a nossa meditação de hoje, Jesus afirmou ainda para aqueles homens que ninivitas se levantarão no dia do juízo e condenarão aquela geração, porque se arrependeram diante da pregação do profeta Jonas. Preciosos e preciosas do PSM, segundo os estudiosos, Nínive era uma nação inimiga do povo de Israel e extremamente idólatra, além de serem muito cruéis com os inimigos que capturavam. Mas, lindões e lindonas do PSM, o mestre afirmou que aquele povo se arrependeu ao ouvirem a pregação através de Jonas, ao passo que aqueles escribas e fariseus não se arrependeram, nem mesmo ouvindo a mensagem de salvação do próprio Jesus, que era e é muito maior e mais importante do que Jonas. Príncipes e princesas do PSM, o arrependimento tem muito valor diante de Deus. Ele é a única maneira de transformar a nossa condição de condenado em perdoado. Lembra do rei Davi, que depois de cometer um adultério com Bate-seba, mulher de um dos seus soldados, ainda arquitetou um plano para que este soldado fosse morto no campo de batalha? O que de fato aconteceu? Mas, ainda assim, Deus perdoou a Davi. Sabe por quê? Porque Davi se arrependeu verdadeiramente, o que não o livrou de sofrer as consequências por seus atos. Percebe agora